Especial, não venha esconder de mim o que sente. Eu estou em seu corpo, eu estou em sua mente. Você sabe que estarei sempre presente, pronto pra lhe agradar, louco para te tocar. Não venha me dizer que já se esqueceu de tudo que rolou entre você e eu, dos carinhos que eu lhe dei sem reclamar. Nunca deixei de te mostrar. Só quero você, não quero ninguém. O tempo fez eu aprender. Só com você eu fico bem. Feliz, eu te faço feliz.